Leva uma fé no meu corpo de um tanto tamanho, não dá pra explicar. A vida nem sempre foi fácil, mas eu sou do tipo que vê no que dá. Olha no que deu, tudo que era meu veio me buscar. E olha no que deu, tudo que era meu veio me buscar. Andei, andei, andei, até que um dia eu chego lá. Andei, andei, andei, não teve fim pra se chegar. Caminha, caminhador, caminho, caminho se abrirá. Caminho, caminhador, caminho, caminho se abrirá. Caminha, caminhador, caminho, caminho se abrirá. Caminhei por aí sonhando uma vida e dei de cara com um destino trilhado pra mim, presente do povo do vento. De um lindo arco-íris eu vim, vencendo, caminhando lento. Estrelas brilhavam no céu, eu era criança, grande eu sonhava. Sabia que um dia eu iria encontrar o caminho que dava. No perfeito sonho daquela menina que em casa cantava. E hoje o mundo já sabe do encanto e do ouro da sua pisada. Reza forte, quem me acompanha não dorme. Reza forte, quem me acompanha não vai dormir. Reza forte, quem me acompanha não dorme. Reza forte, quem me acompanha não vai dormir. Andei, andei, andei, até que um dia eu chego lá. Andei, andei, andei, não teve fim pra se chegar. Caminha, caminhador, caminho, caminho se abrirá.